eu não me preparei pra matéria do amor. Não tive professor. Santito Freitas, a voz apaixonada. Carroça da Saudade. Você jurou pra mim dizendo que me ama. E depois vai embora. Os sonhos que nós dois tivemos foram engano. E depois minha alma chora. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que eu vou fazer pra não sofrer? Não, não, não, não, não, não vai embora. Meu coração ainda clama por você. Hey, hey. Não, não, não, não, não, não me abandona. Meu coração ainda que me ama. E depois vai embora. Os sonhos que nós dois tivemos foram engano. E depois minha alma chora. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Não, não, não.